9642, decolou de Salvador aos 41, chame o controle em 1935, tamo, voo e uma boa noite. 1935, uma boa noite aí, obrigado. Zero, subirá e manterá. 370, azul 9140. Tráfego da Gol, Boeing 732. Fechando o centro Brasília agora, frequência 1273, altere 1230, azul 419140, boa noite. Controle Rio 9642. Na 3178, autorizado nível 250 como final e também autorizado direto Maceió. 250 na Flor de Maceió, alta 3178, obrigado. Salvador, Rio 9642. Rio 9642, controle Salvador, contato radar, saída da El, sobre o nível 300. Para o 300, só confirmando a saída é a Gole. Positivo. Corrigindo, saída Gole. Gole, transição Gonza, Rio 9642. Gole e Gonza, assim possível, se for possível, solicitaríamos voar Gonza. Ok, ainda mantém um perfil, está autorizado voar Gole, direto Gole. Direto Gole, já ajuda, obrigado. Na 3178, chama agora o centro Recife, frequência 2685 e alterna 1245. Centro Recife, 1685-2545, ciente. Tenha uma boa noite. 3178. Boa. Controle do Anomia 06. Prossiga. Por gentileza, confirme se opera em toda a seção da pista. Apenas os primeiros 90 metros impraticáveis. GLS X-Ray sem glide. Sim, senhor, muito grato. Bom voo. 1906, autorizado para 2000 pés, altímetro 9094, informe localizador. 2000, 1904, informe localizador. 1906. 110, completando a AMAN, Salvador agora em 1935, tem uma boa noite. Controle Salvador, boa noite, está 3520. Boa noite, está 3520, acione identificação, chegada AMAN, desce até o 040. Na AMAN, desce até o 040, está 3520, se licença, se possível, efetua o RNAV, dá um 0. Papá Romeu Delta, ótica Charlie. Sim, 520, então da presente voo Serra Vitor 368. E da presente pro do Serra Vitor 368, tá 3520. Torre o 076 da Gol. Prossiga, Gol. Localizaram o animal lá, não? Nesse exato instante, o fiscal da Flaela acabou de informar aqui que é uma jiboia, ok? Tá lá, acabou de localizar. Ah, tá bom. Estão retirando lá, estão tentando pelo menos, né? Acho que estão, a gente tá aqui perguntando qual o tamanho da cobra exato, mas estão tentando retirar. Ah, tá legal. Ok, obrigado. Até daqui a pouco. Ok, eu tenho aqui já autorizado o seu voo como Gol no 074, quando estiver pronto para a cota, pode chamar, ok? Pode prosseguir então, estamos pronto para a cota. Então, Gol no 074, está autorizado para Guarulhos, nível 360, aeroviário Upper Whisky 58. Após a decolagem da... após a decolagem da 10, curva à direita, saída Gole, transição Goza, o transponder é o 5013 e o controle 119 decimal 35, quanto é? 18833 25, obrigado, 9642. Correto. Gol 064, copiou o solo, ator. Pesado Guarulhos, 360, via Upper Whisky 58, decola da 1-0 com curva direita. Saída Gole, transição Goza. Transponder 5013, controle de saída 119, decimal 35, Gol 1074. Gol 074, correto, chame pronto para o puxo acionamento. A informação é a Delta. Informo que a viatura da Israel reportou aqui que a cobra aparentemente está morta, ok? Então, só para informar que possivelmente foi a sua aeronave que atropelou a cobra. Infelizmente foi. Nós passamos assim. Foi muito de repente quando foi avistado e ela estava se movimentando. Nós até tentamos evitar isso, mas pelo jeito não foi possível. Não por isso, o pedimento está correto. localizador, agora na 60. Completa final, torre 118.6, gol no 606. 18.6, gol no 606, até daqui a pouco. É. Torre Salvador, boa noite, gol no 606, tá na final, localizador da 10. Para 2500, 1014, chamarei passando o CR Vitor 366, tá 3520. O trem pouso baixado checado, livre pouso, grato pela informação do gol na 606. Vitor 3, B6, tá 3520. Completa final, chame agora a torre 118, sinal 620, tá 3520. 3520, muito boa noite, mantém a aproximação, agora autorização para o pouso. Aqui é guardado, tá 3520. Sou solo 5.6, livrando a direita, prossiga na Alfa e Juliette até o portão 08. Afirma, Alfa Juliette pro 08, gol no 606. 0, venta de 180 graus com 8-9, está livre pouso na 10, deslocado em 90 metros, QNH 1014. 1014, sente da cabeceira deslocada, informa trem abaixo travado, está 3520. Seu solo aos 5-9, livrando à direita, prossiga na Alfa e Índia até o portão 03. Livra Alfa Índia 03, está 3520. Salvador, boa noite, total 9908. Tio, 7286. Ao 9908. Total 9908, boa noite, eu tenho já aprovado 340 para Guarulhos, aceita? Afirmo. Total 9908, autorizado Salvador Guarulhos, nível 340, pela Upper Whisky 58. Pausa decolagem da pista 10, curva à direita, saída Gole, transição Gonza. Transponder 5020, controle opera em 119.35, contagem. Autorizado Guarulhos, nível 340, pela Upper Whisky 58, decola da 10, curva à direita após. Gole, Gonza, controle 119-35, transponder 5020, total 9908. Correto, total chama para o puxo de acionamento. Rio 9642. Para o Senhor, 10 horas, 15 dias, no Nordeste, para o 370, desfira da 7370. Bono 714, autorizada RV1, 00, 110, na pegada a mais. É, questionamento. Falive total, QNH 1014, chame para o táxi. Livre, pushback, questionamento, no 014 chamaremos para o táxi, 9908. Gol 1896, revisa agora para 2, segundo. Gol para 2, 2, 0, 1, 0. Eduardo Jet, MA701, chama o controle de Salvador em onda na marcha. Webjet 6747, Brasil agora em 27.3, até uma 23.0. 014. Autorizado, puxa Sana, chamará para o táxi Gol 1074. Boa noite, Web 6701, identifique chegada mar e desça para 2000 pés, altímetro 1094, informe localizador. Chegada mar e 2000, reporta um localizador com 1014. Correto. Gente, 6701. Bono 722, você recebeu a 2545, alterna 2608. Estação chegada a Mari, desce até o 050. Mari 050, tem alguma restrição de velocidade? 2509, esse será o número 2 na aproximação, seguindo o banco da Webjet no mesmo perfil da chegada. 2500, 250 reduzindo. 8189.